we are now 2 miles to Tuna. Approach, clear, final approach, Rapid 083. Final approach, Rapid 083. Contact now tower 118, it's mile 95, Europa 083. 11995, bye-bye, thank you. 118, 1895, bye. 11895, thank you. Salvador Tower 180, pass 083, 9 miles from final. Pass 083, Cyclones in here, altimeter 1013, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 04 north. Just land runway 10, out of pass 083. 18. Três uma zero, desse mantendo 2000, autorizado aqui na linha. 2000 pés, autorizado, e ele é X-Ray, 6310. Solo Salvador, o voo 2046, pushback acionamento na posição 4. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, o voo 2043. Alpha 0 is 3 on the ground at 5 yanks, vacate to the right and contact to ground 1 to 1.9. Vacating by the right, 1 to 1 and 9, Europa 083. Salvador, muito boa noite. This is Europa 083, vacating runway. Europa 083, good night. Good evening, taxi approved by Alpha and Juliet to gate 10. Alpha and Juliet to gate 10, Europa 083. Ativo 2046 com 140 bordo, 4 horas e 9, alterno Galeão. Quanto espera a torre 118.95, ajuste M13 do 2043. Espera até o ponto de espera da 1.0, 18.95.0.96, ajuste voo 2043. Paralisador 6390, tá visual. 6390, complete LS, M torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Salvador, boa noite, Oxenar 6390, localizador, pista 10. Oxenar 6390. Confirme? Passando externo, 6390. 6390, checa tem de pouso, tem livre pouso, ficha 10, vento 1, 4, 0 graus, 4 nós. Pouso autorizado, 6390, ficha 10. Salvador, Gol 2043, quanto espera do 10, pronto, visual para dar uma coisa. Gol 2043, Lima, tem que ser no 0, boa noite. Lima, tem na 10, boa noite, Gol 2043. 10, sala 04, libera a direita, 121 na pessoa 9. Direita, 121 na 9. Decolagem pistão na 0, vento 150 graus, meia nós. Decolagem da pistão na 0, voo 2043. 6310, Libra. 6310, taxi via Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa Juliette, 62, 63. Mas já 07, prossiga. Decolou do Cabo e Parondina, mantém 510 com 4 a bordo, Guardião 07. Ciente, prossiga em regras de voo visuais. Reposta visitando do Cabo. Seguirá em regras de voo visuais e informará o Guardião 07. Saúde, sendo identificação, desça para altitude 5000 na chegada à área, guarde LS X-Ray, ajuste 1093, gol 1096. Gol 043, decolou 06, controlando 0098. Boa noite, obrigado, 00. Sobe, boa noite, gol 2043, decolou na escuta. 043, contato, suba e mantenha o nível autorizado 360. Gol no 0243. 2043, autorizado 360. Salvador, Guardião 07, sinal para Parondina. Salve, bom pouso, Guardião 07. Salvador, boa noite, tá passando. Mais Fox 3 Mike Fox 3 sua identificação, reporte para a descida, autorizado chegada a MAN, aguarde LS X-Ray, ajuste 1093, Mike Fox 3. Solicito o cancelamento do plano presente, ó. E já se mantendo importante o usuário para a data agora, A Fox Trax se encerra, plano modificado 0.5, quando no ponto ideal, desça para a altitude de tráfego, ajuste no 0.3, direto rotatória. Quando 0.3, direto rotatória, iniciando a descida para 1.510, mais um pouquinho. Boa noite, chegou no 973. Cliente da Ivonta Quebec. Deu 360 pro Galeão, confirma? Pode ser 360. O voo 973, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. decola da cabeceira 1-0 com curva direita para o perfil da subida da El Leda, transição Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 1-0, segue até SMAP e após conforme a rota do plano. O transponder é o 5-0-1-1 e o controle em 1-2-0-8. Cortejo. Aqui está autorizado então Galeão, nível de voo 360, decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda, transição Móvita. Recepta Pesulu 1-0, voo SMAP, depois conforme o plano, acena 5-0-1-1, controle 208, voo 1973. 973, correto, chama para o pushback. Chamada pronta, voo 1973. 096, desse mantenha 2000, autorizado final, yes. Até 2000, chamada estabilizado, gol 96. A 3 chama Recife agora, na frequência 1-3325, alterno 3395. 3325 e 3395, obrigado. Pronto. Prossiga. Colô de Ondina para Salvador, está na linha do litoral, mantendo. Acho que eu tenho Itapuã, Guardião 07. Bota em Itapuã, Guardião 07. Antônio, Guardião 07, passando situação. Same Torre, 11895, Bambuzo. 295, obrigado aí. Torre Salvador, Guardião 07. 07, precisa. É, passou Pituaçu, tá mantendo 500 pés, a intenção é Pátio do Graé. Guardião 07, representante autorizado direto Pátio do Graé, o vetor aeródromo 1, 40 graus, 4 milhões. Cliente, vai chamar na final 07, direto Graé. Final para o Graé, Guardião 07. Guardião 07, livre pouso, Pátio Graé, vento no centro do grau 6, mas reparta no solo controlado. Chamará no solo, 07. Finalizador, gol 1096. Complete LS Torre 11895, gol 1096. 1895, obrigado. Até já. Até. Guardião 07, fala 19, solicitado corte, frequência livre. Foi uma boa, gol 1096 e LS. Gol 1096, boa noite, otimizando 0103, cheque 3 de pouso. Livre pouso, pichão na 0,21, 4,0 graus, 3 milhões. Livre pouso, gol 1096, fala essa transição da Clareza 2. Gente, gol 1096, como recebe? Agora, Clareza 4. Plano para o pushback de acionamento. 973, livre posicionamento, portão 8, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, gol no 973. Para Martininho, Sol 22, libera direito, Sol 1, em cima desse manobre, boa noite. 209. Uma boa, é o gol 1-0 nas médias, bro. Sou, gol 1-0 nas médias, táxi autorizado de Alfa, Juliette, portão 5. Juliette para 5, obrigado. Oi, boa noite, papai Trago, mais qual que é? Taxi, vou tirar a aproximação, vai passar o final de 3 milhas, pistão mais tarde. Copiou, o Mike Fonseca copiou para prosseguir na aproximação. Afirmo, fonte de aproximação, reportando a final de 3 milhas, com altímetro 1-0, 1-3. Gente, 1-0, 1-3, Mike Fonseca. Serra, para agora avistado, cumprir o parte de destino. Abaixo 10, senhorita. Quem tem livre pouso fichão na 721, 420 graus, 4 noite. Ok, já encontrei embaixada travado, mais qual que é? Golo 1973, pronto para o táxi 1-10 a bordo, 4 horas e 7 minutos, alternando Campinas. Júlio táxi é 4 em diálogo, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 1-3, bom voo. 0-3, Vitaxi, Pátio Índia Alfa, Fantasma Pátio 0-0, 1895, 1973, um bom trabalho. Solo Salvador, boa noite. Oceanair 6310, 350 Recife, gente da Quebec. Quebec, confesso, não sou a Oceanair. Você. Autorizado, Recife, nível de voo 350. Prossegue para o Whisky 58, da coluna 0, curva esquerda, pois. Compro perfil Pucajé Maracaju, aciona o transponder 50 no 3, controle no 20, decimal 80. Confirma a saída? Puca, Jamaracaju. Autorizada BRTEC, após táxi via Papá Paragada, BRTEC, acionar a frequência livre. Uma 208, a Puca, Aracaju. Agora chama pronto, chega a acionamento, chinama 310. Obrigado. Oi, boa noite, voo 1973, pronto, mais espera do 1-0. Voo 1973, boa noite, espera do Valinha Aranha Solar, pista 1-0, vento 160 graus, 032. A linha decola, 1-0, voo 1973. Voando 973, decolou 29, controlando 20, decimal 8, boa noite. 208, boa. Voando 973, decolando 28. Voando 973, contato, sobre mantém nível 360, na saída da El, Leda, após o motivo. Ei, Del, Leda, você pode voar, Del? Oi, direto, Leda. Leda, thank you. Polo TAM 3258, tá pronto pra cópia pra Fortaleza, nível 350. Não, mas... 358 autorizado, Fortaleza 350, da coluna 0, esquerda pós. Com perfil Momo, transição frutia, peso 19. Após Bangu, desce até a Bucura, faz conforme a rota. Aceno transponder 5020, controle 120.8. Para Fortaleza, 350, decola Dom Zero, curva esquerda, Momo, Frotia, Pesulu 19, Bangu, Abucu, destino 5020-1208, 38858. É correto, informa pronto. Gente, 3258. Boa noite, trip 5591, acendo a identificação, reporte para a descida, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 190, prosseguindo na chegada bom. Ficou a chegada bom. O 73 chama e recebe agora, 13325, alterna 3395, gol no 973. 325, 3395. pushback acionamento da 3858, posição 3. 3858, coordena e forma táxi. Autorizado, pushback acionamento da 3858. Salvador, 35591, tá ligado de descida. Isso, mantenha 4000, trip 5591. Para o 040591. Salvador, boa noite, trip 5218. Trip 5218, boa noite, ascendente estação, voe Mari. Na posição Mari autorizado chegada, ajuste 9013, aguarde procedimento ILS X-Ray, trip 5218. Identificou a chegada Mari, procedimento ILS X-Ray. Voa Mari da presença, trip 5218. Firma. Táxi T3858, 155, 4 horas e 20, alterna João Pessoa. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 8395, é 2013, bom voo. Autorizado táxi, 1013-1895, bom trabalho. Tráfego é o voo, tráfego não, solo é o voo 1096, por gentileza, autorização para Fortaleza. Vai lá, que pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Da coluna 0, esquerda, após. Computação Momo, transição frutífera, Zulu 9, Bangu, DCT Abucu. E após, conforme a rota. Aciona o transponder 5025, controle 120, decimal 80. Gol na 096. 370, via rota do plano de voo, precisa repetir a saída. O transponder ficou 5025 e o controle 208. Momo Forti, a saída, peso 19, a primeira aerovia. Momo Forti. Transição Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Ah, agora sim, muito obrigado. Momo Forti, a saída e o resto é via plano de voo. Obrigado, voo 1096. Pronto. Chamará. 2858, pronto, ponte espera da 10. São 3758, boa noite, a linha decola, pistão 10, vento 1, 96, 0 grau, 049. A linha decola da 10, seu 3858. Salvador 35218. Solicita prosseguir na descida. Esse mantém a 5000, 35218. Só 5000, 5218. Salvador Approach, boa noite, é Portugal. Na Heavy, Standard 5501. O 019, descendo, mantém 6000. Altimeter 1013. Firebomb arrival, expect ILS X-ray runway 10. Scott, ident. Standard na frente, 6013, firebomb arrival. ILS X-ray 10, ILS X-ray 10. São 3858, decolou, chegou do 5 contra H, 2018, boa noite. 208, obrigado. SV a 2000, autorizado ILS 591. Controle, boa noite, Altan 3858, decolado na Momo Frot. A 3858, contato, foi manter nível 350 na saída Momo Pog e Popa Splot. Ok. Parque 6310. Estamos com 141, 141 a bordo, autonomia de 3:20. São Fernando Natal. Júlio Táxi, via Pátio Indial, onde ele espera a torre, a 98, decimal 95, ajuste no 0, 1 a 3. Bom voo. Espera 8, 8, 8, 9, 5, torre. 3858, vai passar o 90 agora. É, possibilidade de voar Cogbo Front? Cogbo, autorizado direto. Ok, Cogbo. Desça e mantenha 3.000. 3.000, 5218. Portugal 019, descendo e mantém 4000. Descendo e mantém 4000, né? Portugal 019. Tanto para o Mike Alfa Eco, coordena que a pistola após a passagem do Oceané e pode iniciar e reporta o término. Mike Alfa Eco, te considere, mantenha a posição e aguarda. Bona 096, salvo. Bona 096, salvo. Na escuta 96, prossiga. Confirma se tem um estimado para iniciar, puxa. Ah, um minuto. Ok, gente. Tá pronto, pushback, acionamento. Tá autorizado, informa táxi. Chamará para o táxi. Xanem na 6, 0, boa noite. Xanem na 6, 0, boa noite. Xanem na 6, 0, graus, 3, 9. Xanem na 6, 0, graus, 3, 9. Tinha atendido 1.016. 5518, TC, mantenha 2.000, autorizado final, LS. 2.000, livre LS, chamarei estabilizado, 5518.